5972. Chame Recife 1251. Recife 1251, 5972. 308, muito obrigado, uma boa noite. Controle, muito boa noite, o Gol 1074, passando agora 2.000 pés. Gol 1074, controle Salvador, meu cordial, contato radar. Sim, obrigado. Romeu, acha Tango Alfa, chame Recife 125 Ano. Recife 125 Ano, obrigado, boa noite. Boa. Interceptando o localizador, passarela 9808. Fiat, inicie redução para a velocidade de aproximação, efetue cheque pré-pouso, 6 milhas para o externo, chame a torre, 11895. 1895, obrigado, até já, passarela 9808. Até. Fernando Salvador, boa noite, passarelo 9808, final da 10, baixou, travou. Gente, passarelo 9808, livre pouso 10, vento no 90 graus, 15 nós. Livre pouso 10, passarelo. Passarelo 9808, informa pista úmida, possível turbulência na aproximação. Gente, passarelo. Pode confirmar o vento para o passarelo 9808? Passarelo 9808, vento no 90 graus, 169. Ciente, passarelo. Gol 1074, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 1251, muito obrigado, uma boa noite. Boa. Sou 9907, aproxima-se de Alagoinhas e reautorizado para 5000. Ocean 6212, this is Salvador Control, Mare arrival, runway 10, insert the altimeter 1021 and clear to 2000 feet. Mare arrival, descending to 2000 feet, over. With the speed 250, you are clear. Paulo Salvador, é o Oceania 6224. Está pronto para o pushback e acionamento? Autorizado pushback e acionamento, portão 01 da Oceania 6224, chame pronto para o táxi. Vai chamar quando pronto para o táxi, autorizado pushback e acionamento, portão 01. Paredo 9808, solo 42, direito no 219. 219, obrigado, até já, paredo 9808. Salvador, boa noite. Passarelo 9808 livrou. Passarelo 9808, táxi aprovado via Alfa e Juliette para remoto do pátio principal. Atenta ao sinalizador naquela remota, o 9808. Alfa Juliette, Patrícia. Atenta o balizador, passarelo. Control 9907, desça para 3000. Salvador 6224, tá pronto para o táxi? Tá com 106 a bordo, 2 horas de viagem, autonomia alterna, Salvador. Copiando, Xenia 6224, autorizar o táxi via Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 021. Ponto de espera pista no 0, chame torre 1 no 8-9, 5-6224, tenha um bom voo. Autorizado o táxi. Vai chamar a torre no ponto de espera da 10 Oceané 6224. Salvador, boa noite. Alfa, Mike Alfa Hotel. Mike Alfa Hotel, prossiga. Por favor, tem como acionar a infra-aero retirada ao P.2, por favor? Perdões, eu não copiei. Acionar infra-aero para? Retirada do pique na ponte 8. Muito obrigado. Exatamente isso que eu não compreendi, senhor. Retirar o finger da 28, é isso? Na ponte 8. Opa, no portão 8 tem um finger retirado do finger do portão 8. Copiado, senhor. Obrigado, hein? Ocean 212, number 2 for landing, speed should be 210 knots over. Copy that, number 2 approach to Ocean 62.2. Total 9907, descida para 2000. Para 2000, total. Alfa Hotel, o senhor já foi contactado, ok? Positivo, já chegaram aqui, muito obrigado. Salvador, Alfa Hotel voltando. Prossiga, senhor. Autorização aqui de reboque do portão 8 para o portão 7. Gente, hotel, do portão 8 para o portão 7 aprovado, mantendo escuta constante, aporte ao tempo. Muito obrigado, na sua escuta. I said for you, speed 210, number 2 for landing, you're passing 4700 feet descending at 2000 and the right of X. Okay, down 2000, we already maintained 200. If you like, you can reduce it to 170 knots. Down, 170. We have equipment 15 miles from us, down 170. That's our traffic? So it starts right now, heading 60 to the localizer in the report establishment. Okay, heading out right. right and report stamp to localizer Ocean 6212. Então 9907, LS autorizado, and Ocean 6212, clear to the ILS. 12, copy. Yes, autorizado, LS, total 9907. Chanel 6224, decolou 53, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle ao Chanel 62. 24. Oceano 224, o controle Salvador, está em contato o radar. Total no localizador. Ciente, reduz a checa trem, chame a torre 11895, total 9907. Obrigado. Salvador, total 9907, no localizador, baixo da base. Ciente, total 9907, continue a aproximação. Já tem livre pouso no zero, vento no 80 graus, 1 no 69. Pista úmida, possível turbulência na aproximação. Ciente, tem um livre pouso, total 9907. Confirmar o vento para o total 9907. Vento 1,80 graus, 1 no meia, dúzia de nós, total 9907. Obrigado. Ocean 6212, 5 miles past over the altar, completing approach and check landing gear tower frequency 11895. 8959, Ocean 212. Right. Goodbye, sir. Bye. Controle Salvador. Web 5809, Salvador. Ajuste agora no 021, autorizado a chegada da Mari, desça para 2 mil pés. Ajuste 21 na Mari. Boa noite, acendo o canal, tudo mantém nível de voo 360. Ocean 6212, continue approach, stand by runway vacated, stand by ETC clearance, landing clearance, ok? Stand by clearance, Ocean 6212. Rotão 9907, seu falo 57, direito no 219, você poderia confirmar se recebeu turbulência e a pista molhada? Pista da onda, turbulência. Ok, ok, obrigado, total, chame o solo 1219. Oceanair 6212, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 13 knots, turbulence on final, have turbulence on final, and the runway is humid. Total 9907, autorizado Alfa Kilo, parte 3, senhor. Salvador, Utan, Mike, Alfa Hotel, calçados na ponte 7, tivemos a festa, boa noite, obrigado. Obrigado, até obrigado, bom dia. Solo AU00, direita 1219. Correction, Oceanair 6212, on the road at 01, call 1219, have a nice night, okay? 8209, we confirm with the shear on the final approach, runway, okay? Okay, wind shear, okay, thank you. Not wind shear, heavy shear, turbulence. Oh, okay, turbulence, thank you. No problem, thanks. Da posição 10 até o 43, é isso? 6224, obrigado, boa noite. Boa noite, 05 é o controle de Salvador. A chegada é a Mari, autorizado, ajuste no 021, desça para 2000. escuta. Controle 9808, a sua subida será a Momo. Após Momo, voa direto Juazeiro, senhor. Momo após Juazeiro, mas eu estou direto. Correto, chama o posicionamento, senhor remoto. Clear Juliet, gate 11, sir, gate 11. Okay, we're clear, join Juliet, gate 11, ocean 6219. O Mike X-Ray Delta, o senhor vai observar, correção, vai ingressar à sua esquerda no portão 11, um Airbus da Ocean Air. Após o ingresso dessa aeronave, o senhor inicia o pushback e chama pronto para o início do táxi, Mike X-Ray Delta.